Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos vivencianos, queridos amigos da Rádio Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí a qualquer momento. É só acompanhar nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e o nosso podcast. Então é só pesquisar pelo programa Vivência Espírita aí em qualquer aplicativo aí de podcast. Os episódios são sempre disponíveis. Durante a semana, até segunda-feira, a gente disponibiliza esse programa. Então, se vocês perderam, é só seguir a gente pelo podcast e escutar através dos nossos programas. Lembrando também que a gente tem o aplicativo do Vivência. Então, se vocês puderem abaixar aí o app.vivenciaespirita.org e abaixar o novo aplicativo, que vocês podem escutar muita música, escutar os programas ao vivo da programação e também todas as mensagens do Tadeu de Araxá, do Mário Vinhas e mensagem de Chico Xavier. Então, vocês podem escutar todos os programas aí pelo aplicativo novo. Então hoje estamos recebendo o nosso irmão Luiz Eduardo, aqui de São José, Luiz Eduardo Ribeiro. O Rui vai apresentar ele aqui. E já deixo o bom dia e ligue para a gente, que o Carlinhos está aqui também fora, está aqui participando. Ali o Carlos, tem o Carlinhos, né, que está aqui ao vivo, que vai fazer a prece de abertura, e tem o Carlos Henrique lá, que está atendendo o telefone. Então ligue para nós aqui no telefone 3921-3009. Então, 3921-3009 para conversar aqui, bater um papo com o Carlos e deixar sua mensagem, que no final a gente vai sortear um livro e um CD do Momento Espírita. Então, já deixo aí um bom dia para o Jorge e para o Rui. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar, agradecendo o apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito e Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecemos também os Centros Espíritas AAME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã, que nos apoiam também nessa empreitada. Como o Rodrigo falou, hoje nosso irmão Luiz Eduardo, que é o presidente da nossa USE aqui regional, estará conosco aqui falando sobre mediunidade nessa época da pandemia, sobre trabalhos mediúnicos. Aí dá para a gente se atualizar melhor nesse sentido ainda do que está acontecendo, se já tem alguma coisa aberta também aqui para a gente, né? Alguns trabalhos, se pararam os trabalhos. A gente vai se atualizar aqui, principalmente na nossa região, aqui no programa de hoje. Muitas perguntas aí sobre mediunidade que vocês queiram fazer, e o Eduardo tem muito conhecimento sobre mediunidade também para nos esclarecer aqui na manhã desse domingo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Luiz Eduardo. Bom dia, Carlos Henrique, que está lá no microfone, e o Rodrigo, né? Ô Jorge, aí atrás está o quadro do Jesus que eu ganhei do Irandir. Eu guardo com muito carinho, que você falou que eu tinha doado para a Bíblia. Então tá aí, a testemunha. Mas mostra aí pra gente um pouquinho. Mostra pra gente, pode ser. Vira um pouco a câmera só pra. Olha aí, olha que coisa Bom. Linda esse Jesus na parede. E o Eduardo quer até uma foto para ele poder desenhar esse Jesus bonito que o Irandir me deu lá da Bahia, né? Então, Irandir, um grande bom dia e muito obrigado pelo presente que você me deu. E a gente, e a minha mulher é católica, adora esse quadro. Né? Então, Oi. Eu conheço você muito mais do que você me conhece, né? Eu já conheço você muito mais, porque eu tinha certeza que você ia mostrar esse quadro hoje. Eu estava querendo era dar um golpe no Irami. Que eu falei, você lembra que eu falei, se eu tivesse um quadro desse, jamais eu doava para bingo nem nada. Aí o Irami, quando foi na segunda-feira, ligou para mim e falou, estou mandando um quadro para você, Jorge, está chegando o quadro aí para mim. Entendeu? Quando eu tinha certeza que você ia mostrar o quadro hoje, aí eu já tinha falado antes para o Irami mandar um para mim. Essa daí é a mediunidade pré-munição, né? Quer dizer, então você já fez a prevenção, previu que ia acontecer. Presciência, né? Isso. Então, um bom dia para o Irandir, um grande Iramir. Abraço. Ô, Rui, é Iranir o nome dele. Iranir. Mir, com M. Com M. Eu falei Irandir, né? É M, com M. M de Maria. Iranir. Então, Irandir, um grande bom dia e muito obrigado pelo seu carinho. Isso foi em 2017, quando nós tivemos aqui um encontro dos amigos do Chico, ele me conheceu. Então, ele estranhou de eu ser o Rui Barbosa paulista e o Jorge Reis ser baiano. Então tá aí, Irandir, um bom dia para você, muita paz, muita tranquilidade. E vamos, então, pedindo para o Carlinhos que faça aí a nossa prece e que se apresente também, né? Bom dia, Rui Barbosa, bom dia, Jorge Reis, bom dia, Luiz Eduardo, bom dia, Rodrigo Costa, bom dia, família vivenciana, bom dia, Alberta, Valéria, Adeli, a Graça, bom dia ao Lúcio, ao Carlos Henrique, ao Rony, principalmente ao Helder, que todas as manhãs está conosco aqui na Rádio Vivência Espírita. Vamos agradecendo hoje, Pai, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que corramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Agradecidos, nós pedimos nesse instante que Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, coloque nesse copo com água, nessa caneca, nessa jarra, nessa garrafa, o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. E que, por favor, coloquem também a vacina do coronavírus, para que possamos sair ilesos desta pandemia que graça a humanidade inteira hoje. Agradecidos por este momento sublime, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. E o tema do dia de hoje é trabalhos mediúnicos durante a pandemia. Então, hoje a gente vai receber aí o nosso irmão Luiz Eduardo, comentando sobre esse tema. Luiz Eduardo, aí, que é engenheiro, ele é trabalhador aqui do Divino Mestre, também é presidente da USE aqui da Regional de São José dos Campos, e um grande tarefeiro, sempre está aqui conosco, sempre está participando do programa Vivência Espírita, e hoje a gente está tendo aí a alegria de receber ele novamente para poder comentar um pouco mais, compartilhar como estão acontecendo esses trabalhos, que é um tema muito importante, porque muita gente está em casa, não sabe como está acontecendo esses tipos, os trabalhos mediúnicos, né? E aí vai compartilhar um pouco com a gente. Luiz, bom dia. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Bom dia, Rui, Carlinhos, Jorge, Rodrigo. Bom dia a vocês que estão nos ouvindo. Eu só queria corrigir uma coisa, você falou USE regional, na verdade a gente está presidindo a USE local. A divisão é mais ou menos assim, nós temos a USE lá do estado de São Paulo, que representa o movimento espírita junto ao Conselho Federativo Nacional, e ela se divide em umas 20, quase 30 USEs regionais. Aí nós temos uma regional de Taubaté, que pega de Jacareí até Pindamonhangaba. E temos as USEs locais, que aí, no caso, é a USE Intermunicipal de São José dos Campos, onde a gente preside. Então, a gente temos um nível um pouco menor do que uma USE regional, que é chamada USE local. Para São José dos Campos, aí, especificamente localizada em São José dos Campos. A regional é a Marina Ferre, então? Não, a Marina Ferre, ela é de uma USE local de Taubaté, Intermunicipal de Taubaté. Né? A de Taubaté, a regional de Taubaté, que assim se é chamado, é o Luiz Antônio, que fica ali em Guararema. Vocês já devem conhecer ele, ele já falou em vários lugares, né? Legal, bacana. Então vamos lá. Fala, Rodrigo. Não, legal, só queria comentar também que a gente tá tendo algumas participações aqui. Bastante comentários que a gente tem aqui no YouTube. Deixa eu ver se eu consigo até disponibilizar ele aqui, o pessoal consegue ver que a gente está tendo bastante comentário. A Valéria lá do PaiBank já está aqui participando, mandando bom dia. A Valnir Souza Madureira mandando bom dia a todos, pedir para compartilhar, falar para a gente qual é a sua cidade também, de onde que está falando. O Milton, né? A gente tinha comentado o Milton, ele tá mandando bom dia aqui também. O Daniel Rosa, lá de Goiânia, que sempre participa conosco, mandando bom dia também. A Rosana, do Jefa, aqui presente. O Glicélio Rangel, participando, desejando uma ótima semana, excelente domingo. A Gisele Aparecida, Lacerda Veiga, lá de Itaberé. Né? Gisele, amiga do Jorge, né, Jorge? Rodrigo, tá escrito aí o nome, lê de novo, por favor. Itaberá. Isso, porque eu fico com raiva quando eu erro o nome da minha cidade, de Patamuté, então não pode errar o nome de cidade nenhum aí. O Rivail também, o Rivail, que é lá também, acho que é esposo da né, marido da Gisele, de Itaberá, São Paulo, interior de São Paulo. E estão pensando em montar, né, uma rádio por lá também, né? Espero que tenha dando certo também. A Sônia Santos, do programa Saúde e Bem-Estar, lembrando que agora o programa Saúde e Bem-Estar está à quinta-feira, às 9 horas. Está aqui também mandando bom dia. A Mônica Fonseca participando. A minha mãe, Maria Ângela, mandando bom dia. A Maria Niete Nunes Pimentel, mandando bom dia lá de Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Ó. Maria Niete de Vila Valqueire. Mandando um abraço aí pro pessoal do Rio de Janeiro, a Valéria também, todo mundo. A Juliana lá de Montevidéu, participando lá da Rádio Espírita Uruguai, aqui participando conosco. Foi muito legal essa semana, eu tive a oportunidade de fazer um programa junto com o Rubem, comentando, falando sobre Chico Xavier, para divulgar lá pros uruguaios, né? Como eles se dizem, mais sobre Chico, porque eles conhecem pouco sobre Chico Xavier. E a Ieda Bastos, né? Irmã do Helder, participando aqui também. A Rosilma Ferreira, e a Ivanir Souza comentando que é do Rio de Janeiro. Então o pessoal está participando aqui, a gente agradece a participação de todos vocês. E no Facebook também temos gente participando, a Vilma Lima, a Adriana Silva, a Catarine Bacos, a Regina Spack, a Maria Amélia. Então a gente tem bastante gente participando conosco, a gente já agradece desde agora. Não sei se no WhatsApp tem também, ô Jorge. No WhatsApp aqui, nós, olha, né, entrou aqui a Sônia, entrou a Deli, a Valéria do Rio, a Valéria do Rio já entrou também, entrou aí aqui dizendo, nós, como sempre, começamos já rindo o domingo aqui de manhã. Legal. O Marcos Gai, o Gama também. É. Marcos Gai, que está fazendo aniversário, né? É. E o Irami também entrou, ó. Irami entrou, gratidão, carinho, gratidão e carinho. Tenhamos, como sempre, um excelente programa. Muitas bênçãos do Cristo Jesus para todos vocês. Excelente domingo. Para você também, Irami. É, o Wilson, nosso amigo Wilson. Bom dia, Jorge, Rui, Rodrigo, Eduardo, Carlinhos e toda a família vivenciana. Mais um dia juntos aqui acompanhando o programa que tanto tem contribuído para o nosso entendimento da finalidade dessa encarnação e do nosso esforço para aprimoramento espiritual. Um bom programa a todos. Abraços. Né? Só comentar então, também que o Rony... entrou aqui também, mandou um bom dia. E uma coisa que eu esqueci de comentar, nós estamos transmitindo e a gente quer dar um alô para os ouvintes da rádio da Rede Doutrina, lá do Rio de Janeiro, que estão nos escutando, então os ouvintes da Rede Doutrina, e também os ouvintes da Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, de Santa Catarina, que está nos escutando também através da rádio. E estamos ao vivo no Portal da Luz, então eu queria mandar um alô para os telespectadores aí do canal do YouTube, Portal da Rádio Portal da Luz, lá de Dourados. Um abraço para o Luiz e o Carinho por estar retransmitindo o nosso programa ao vivo também. Então a gente agradece a todos os ouvintes aí da Rádio Portal da Luz. Né? Então é isso. Muito obrigado por... Vamos então iniciar com as nossas perguntas. A gente vê aqui a USE, a Aliança, a Federação, todas elas se preocuparam com os trabalhos mediúnicos da pandemia, porque desde março nós estamos com as nossas casas fechadas ao público. Então, Eduardo, como é que fica com relação aos passes? Porque nós temos pessoas que adoram no Centro Espírita tomar passe. Como é que fica essas pessoas que vão semanalmente tomar passe? O que mais? Ou passe à distância? O que é a água fluidificada e radiação? Então, estão passando as informações corretas para os nossos frequentadores? Eu gostaria que você, como dirigente também de doutrina lá da USE de São Paulo e também aqui trabalhador, inclusive do CVV, do centro, da Francisca Júlia, que é do CVV, você também é um trabalhador lá junto a todos os sábados da parte mediúnica lá do CVV, né? Então, um bom dia para você. E vamos para as nossas perguntas, então. O que você poderia falar sobre os passes? Como é que fica na pandemia as pessoas que adoram tomar passe, que não estão tão privadas de frequentar as nossas casas? Ok, obrigado, Rui, pela pergunta. Realmente, as casas, elas estão, muitas delas, com as portas fechadas, talvez umas poucas agora, que a situação de São José dos Campos está um pouco mais aberta, algumas poucas começam a iniciar alguma abertura, mas a rigor estão realmente com as portas fechadas, né? Agora, os trabalhos, eles não se encerraram, eles só tiveram alguma alteração por conta dessa situação. E o passe, a gente sabe que ele é uma transmissão de energia focada na vontade, no processo mais mental do pensamento do passista e do pensamento de quem vai receber o passe. Então, o que as casas estão recomendando aos seus adeptos, às pessoas que frequentam, é que estejam preparados em certos horários, que estejam nas suas casas ali num momento um pouco mais tranquilo de transmissão, de irradiação, e as casas reúnem os seus grupos e emitem essas irradiações através de oração, de prece, para esses frequentadores. E para alguns nomes específicos que estavam já em tratamentos e que eles recebem esses nomes pelas vias de redes sociais para que possa destinar essas irradiações, né? Então, os trabalhos não pararam. Em todas as casas que eu consultei, elas estão... Inclusive, ontem a gente teve uma live que está no YouTube da USE Intermunicipal de São José dos Campos, onde as casas realmente confirmaram que continuam atividades. É mais ou menos assim, Rui. Eles recebem nomes das pessoas que precisam, pode ser via WhatsApp, ou um telefone específico, ou um e-mail, né, que foi destinado para isso. Eles mandam esse nome para um ou vários grupos que vão fazer essa irradiação. Eles fazem essa irradiação em horários específicos, eles marcam esse horário com o público e aí, nesse momento, eles fazem essas orações e irradiações para essas pessoas. E a gente já teve notícias, e alguns passaram notícias para nós, porque eles depois dão um retorno, né? E falam que realmente tiveram sensações, tiveram melhorias, tiveram resultados bem positivos. Então, na verdade, o trabalho continua sem prejuízo aí pelo resultado. Eduardo, aqui eu vou falar aqui nosso, aqui do nosso lado, aqui da Zona Sul, e das casas que a gente frequenta, a AME, por exemplo, também não parou com os trabalhos de P3B, que a gente chama aqui, que é os trabalhos de obsessão. Então, nós continuamos com um grupo lá, desde que começou a pandemia, o grupo continuou, né? E agora o Anjo Ismael também não parou com os trabalhos de obsessão e voltou faz mais quase 2 meses já. O Anjo Ismael voltou com o trabalho às terças-feiras, trabalho presencial. As pessoas estão começando aí, né? Agora, com todas as precauções. É bom a gente lembrar que as casas não estão voltando, não é por causa que estão proibidas de voltar. Elas não estão voltando por prudência mesmo, né? Exatamente. Agora, o Anjo Ismael, ele preparou tudo direitinho. Álcool em gel, tapete higiênico, todo mundo de máscara. Só entra lá, o salão do Anjo Ismael cabe mais de 100 pessoas, mas é 20, 25 pessoas no máximo que entra lá. O passe é coletivo, não é um passe ainda individual. Então, o Anjo Ismael, nas terças-feiras, já voltou. E a gente também trabalha... também o termômetro, né, Jorge? Hein? O termômetro para medir... Termômetro para medir, quando chega, tem todas as precauções que os poderes públicos pediram. Então, o Anjo Ismael colocou. Lá na AME também nós temos tudo isso, só que nós não voltamos ainda. Na AME nós não voltamos muito mais ainda, porque chegamos à conclusão que é todo mundo dinossauro lá na AME. É todo mundo tem mais de 60 anos, então ainda estamos nos precavendo um pouco, né? A maioria dos trabalhadores da AME, porque nessa hora também, Eduardo, eu penso que quem devia tomar a frente devia ser os mais jovens. O que você acha? Assim, porque é quem devia tomar a frente. Então, vamos começar a voltar. Que o meu grande medo, eu não sei se já passou isso pela cabeça de vocês que estão mais na direção, é o pessoal se acostumar a ficar em casa. E para voltar, não sei. O trabalho do Carlinhos também, no Luz e Vida, voltou também. Do Carlinhos aqui, né? Pode falar, Eduardo. Então, exatamente isso aí. Eu conversei com a Nadir sobre o Anjo Ismael, ela me falou desses cuidados todos que você citou aí, e é mais ou menos isso. Na verdade, a Casa Espírita precisa fazer um planejamento de retorno. E nesse planejamento de retorno envolve todos esses aspectos aí. E a gente sabe, viu, Jorge, que por pesquisas, que a maioria das pessoas que trabalham nessas atividades, nas casas espíritas, estão em grupo de risco. A grande maioria. Ou ela é acima de 60, ou ela tem alguma situação de saúde, não é? Crônica. E aí o que, que acontece? Você vai fazer esse retorno, vai tomar todos esses cuidados, mas para essas pessoas especificamente, todo cuidado é pouco, né? Porque você tem que pensar o seguinte, ela vai sair da casa dela, vai fazer o percurso até a casa espírita, depois vai voltar e nesse todo, né, ela pode estar sendo colocada em risco mesmo. Aí você vai dizer assim, mas as pessoas estão indo para as ruas, estão indo para o comércio, assim, mas espera aí, a casa espírita tem a sua responsabilidade, né? A responsabilidade daquilo que ela... puxa, daí o Jorge está falando dos jovens, os jovens que têm menor risco, seria isso mesmo, Jorge. Apesar de que as casas espíritas já deveriam estar colocando jovens junto com, sem pensar em idade, mas junto com o grupo todo, para que pudesse ter uma força jovem também ali. E quem são esses jovens? Eu não estou falando jovens de 20 anos, estou falando jovens de abaixo de 50 anos, né? de 18 a 50, né? Ou seja, pessoas que têm uma melhor condição para poder tocar esses trabalhos. E... Nós fizemos... Desculpa, Eduardo, pode continuar. Antes, não. E a gente vê que várias casas espíritas têm isso, sim, têm essa condição, mas elas estão, como você falou, Jorge, elas estão realmente com cuidado, eu acho bom. Não estamos criticando quem já está começando de forma nenhuma, porque sempre vai ter os primeiros a começar e sempre com todos os cuidados, e que isso é o mais importante, como a AME está tendo os cuidados, o Anjo Ismael está tendo os cuidados, e as casas estão fazendo seus trabalhos, mesmo que virtualmente, não só o passe, a irradiação, como também a exposição dos cursos. Os cursos saíram das salas e foram para a mídia, né? Todos eles, em várias casas, eu não vi nenhum curso que não tenha continuidade, né? As exposições públicas, muitas casas trouxeram ela para a mídia também, né? Então, existe todo um movimento. Agora, essa questão da volta, se vai voltar ou não, as pessoas se acostumaram com esse ambiente, né, Jorge? Eu acho o seguinte, eu tenho recebido, eu tenho visto muitas mensagens de pessoas perguntando durante todos esses 7 meses de pandemia, muitas pessoas perguntando quando que vai voltar. Sempre essa pergunta, e ela é recorrente, muitas pessoas perguntando isso. E aí a gente coloca lá na casa trabalho, na casa da Marcela também. Continuam, né? Lá na casa da Marcela também. A casa da Marcela, Rodrigo, a gente tem o trabalho toda quarta-feira e transmite até que pelo Vivência Espírita, né? Agora, o caso da Marcela é uma das casas complicadas a voltar. Por quê? Porque como é uma casa que o foco principal é a psicografia, a procura é muito grande. Então, na casa da Marcela, a nova casa da Marcela, cabe umas 100 pessoas lá dentro do salão. Mas aparece 200 pessoas toda quarta-feira. Então, nós estamos com um problema sério de voltar. Então, nós estamos fazendo o remoto, né? Fazendo online. E até cartas a Fernanda e as outras médiuns do grupo conseguem receber também, assim, online, algumas cartas, né? Mas 10% do que acontece na sessão presencial. Então, é muito difícil. Na AME, como eu estava falando para você... A tendência a fazer aglomeração é maior, né? Muito maior. No caso de cartas consoladoras. É, exatamente. Agora, na AME, o Luiz, que é o presidente agora, o Luiz, ele está fazendo uma pesquisa dentro da AME, em todos os trabalhos da AME, procurando essas pessoas mais jovens para abrir pelo menos um dia. Tipo assim, pega um da segunda, dois da quarta, outro da sexta, e assim, e para formar pelo menos um dia de trabalho, né? Por causa daquilo que a gente falou da idade das pessoas. Então, pega o jovem daqui, o jovem dali e tenta fazer. Agora eu queria perguntar para o Carlinhos também. O Carlinhos está aqui e o trabalho dele abriu algum tempo lá no Luz e Vida. E como que você está fazendo lá, Carlinhos, também? Então, nós abrimos lá com toda a segurança, 1,5 metro de distância entre os assistidos. Também nós estamos fazendo o trabalho de socorro, Jorge, lá nós estamos presencial. Nós estamos com 4 médiuns na corrente, 1,5 metro de distância um do outro, e o assistido entra no centro da corrente para poder receber o passe com 1,5 metro de distância também. Então, nós fazemos o atendimento presencial sem problema, com máscaras, álcool em gel, tudo certinho. Mas está indo, indo muita gente, Carlinhos? Está indo a procura? A procura está muito grande, Jorge, porque o pessoal está desesperado justamente por causa dessa pandemia. O pessoal perdeu o rumo. Psicologicamente estão todos transtornados por isso, né? Então, a assistência espiritual está sendo muito necessária nesse momento de dificuldade do povo. E uma coisa que eu achei interessante da USE, né, principalmente, eles disponibilizaram toda uma ferramenta do Google, né? Eles fecharam um corporativo lá e disponibilizaram para todos os centros, não é isso, Eduardo? Isso mesmo. O Google Meet, o Google Drive, exatamente. Todas as ferramentas do Google à distância, para que fosse mais fácil a adaptação dos centros a essa transformação digital, né? Achei muito interessante. Chama USE Connect, né, lá da USE de São Paulo, e disponibilizou, ela cadastrou todas as casas espíritas que se interessassem, muitas mesmo se interessaram. Inclusive, teve casa espírita que se interessou, que nem é do estado de São Paulo, né? E é uma ferramenta baseada no G Suite que permite aí as pessoas usarem o Google Meet, porque o Google Meet usado fora do G Suite, ele funciona, mas ele tem algumas facilidades que são restritas, né? Dentro do G Suite você pode gravar, você pode colocar mais pessoas e tudo mais. E outras facilidades que tem ali dentro também, né? Então, ajuda bastante as casas espíritas nesse sentido aí, nesse momento, que elas têm que ter mais interação com as pessoas, fazendo suas atividades de forma virtual. Luiz, isso está sendo bem utilizado. Luiz, você naquela hora você falou que as pessoas estão, todo mundo procurando, quando é que vai voltar, liga, pergunta. Eu acho que isso está acontecendo com todos nós, comigo, com Carlinho, com Rui, com Rodrigo, todo mundo perguntando, né, que quer voltar. Mas eu comparo isso à excursão para Uberaba. Quando você vai, vamos fazer a excursão para Uberaba, aparece 500 pessoas querendo ir para a excursão. Na hora que você vai fechar o negócio, aparece 10, 20, que você tem uma dificuldade danada para completar um ônibus. A minha grande preocupação foi um questionamento que o Carlos Baccelli colocou quando ele esteve aqui no programa no comecinho da pandemia. Ele falou, pessoal, vamos tomar cuidado para o pessoal não parar de ir no centro espírita. Esse pessoal se acostuma. Eu sou aquela pessoa das brasas, né? Compara as brasas. Enquanto as brasas estão todas juntas, uma aquece a outra. Se você separar uma brasa fora, ela começa a se apagar. E é difícil você trazer ela de volta, né? Então, existe uma preocupação, Luiz, por isso, de chegar essa retomada, né? Como que vai ser essa retomada? Vai deixar para lá, sei lá, que vem as pessoas do jeito que elas quiserem vir, ou vai ter um trabalho também de mostrar assim? Estou perguntando isso para vocês por perguntar, né? Por isso, eu entendo. Pela experiência que você tem. Isso realmente é uma preocupação mesmo, Jorge. Só que a doutrina espírita, ela é fantástica porque ela não é paternalista, né? Ou seja, a decisão, na verdade, não é do movimento espírita, é da pessoa. E a pessoa é que vai ter que decidir se virar ou não. O que a gente tem que fazer é abrir as portas e divulgar que as portas estão abertas. Quando a gente abrir, estiver preparado, tiver fazer um plano por fases, por exemplo, nós vamos começar, por exemplo, com reuniões mediúnicas, que é um grupo menor, que é um grupo de mais facilidade de ter controle, etc. e tal. A casa vai estar toda livre só para eles, eles podem ter distanciamento, ser regrado e tal, pode ser uma fase. Uma outra fase pode ser o estudos, uma outra fase a reunião pública, outra fase a evangelização infantil, etc. e tal, né? Então, a gente pode fazer um planejamento por fases e ir divulgando para as pessoas. Eu acredito no seguinte, Rui, o calor humano Ele é muito necessário e as pessoas sentem isso. Eu acho que elas virão pelo calor humano. Oi. Mas viu, Eduardo, a gente está sentindo aí que, por exemplo, a Aliança tem as escolas de aprendiz do Evangelho. Nós não paramos. Eu mesmo já dei umas 3 aulas ao vivo, dei aula gravada. Nós temos a nossa evangelização infantil no Paulo de Tarso, que é muito grande, inclusive já. A semana que vem eu vou fazer a palestra ao vivo no sábado de manhã para os pais, para as pessoas que frequentavam lá a Fraternidade Paulo de Tarso. E a evangelização também não parou, né? Ela continua, mas pela internet. Exatamente. Todos que a gente consultou continuam do jeito que você está falando, Rui. Os cursos todos continuam pela internet. Mas a gente tem algumas questões que aí vamos entrar para o tema mais ou menos da reunião mediúnica, que é o seguinte. A gente tem o curso chamado MEP, que é Mediunidade, Estudo e Prática, que ele tem essa palavra prática. Ou seja, a gente tem dado esse curso desde quando começou a pandemia, mas a parte prática fica um pouco prejudicada pelo seguinte, como é que nós vamos fazer reunião mediúnica para fazer a prática de um curso de mediunidade pela internet, né? Aí a gente toca em alguns pontos que realmente a gente deveria comentar aqui, né? Que é a questão da reunião mediúnica. Para correr uma reunião mediúnica baseado numa situação virtual como essa, existem vários inconvenientes. Por exemplo, você está com um médium, vamos supor, você aí é o Rui, é um médium, eu sou aqui esclarecedor, Você está dando uma passividade aí sozinho, só você e a sua esposa, e a sua esposa nem espírita é, você disse que é católica, e aí qual é o suporte que você tem aí, né? Se acontecer alguma coisa contigo, com o Carlinhos, com o Jorge, que são, vamos supor assim, três pessoas participando aqui, nós quatro de uma reunião mediúnica, né? E o Rodrigo, o esclarecedor, como que o Rodrigo vai se virar com a gente do outro lado? E se cai a internet? E se a internet cai? E se alguém começa a passar mal porque a mediunidade ainda não está totalmente educada, né? E ainda mais num curso de mediunidade que ela realmente não está totalmente educada, porque é um curso, né? O curso ainda está auxiliando as pessoas a isso. E mesmo numa reunião mediúnica de pessoas já trabalhando, fazer a reunião mediúnica em casa realmente é uma situação bem complicada por esses aspectos, porque o lar não é feito para isso. É um bom lugar espiritualmente? Muitos lares são. Às vezes até melhores do que muitas casas espíritas, mas não é o lugar adequado para reunião mediúnica, porque você tem gente que, da sua família, crianças, pessoas que não participam normalmente, você não tem às vezes um lugar adequado, não tem a internet adequada, a sua situação em termos de mediunidade pode não ser a totalmente adequada. Então, há um risco muito grande que a gente não recomenda que se faça reunião mediúnica via internet, via virtual. Tá? Existem vários argumentos aí que levam as pessoas, às vezes, até a pensar que poderia fazer, como, por exemplo, a espiritualidade está aí, ela vai proteger, mas a gente sabe que a espiritualidade, na verdade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. E se a gente se coloca em risco, ela vai respeitar que a gente se colocou em risco, né? Então é melhor a gente ser muito coerente com isso, né? Mas Eduardo, existe muitas casas espíritas que não têm a mesma orientação da USE, da Aliança, da Federação. Eles acham que a saúde do médium é prejudicada, que as energias acumuladas podem prejudicá-lo. Como é que nós podemos trabalhar, passar para essas pessoas que isso aí não é uma verdade? Você já começou, inclusive, a dizer que a própria espiritualidade sabe do que é que nós necessitamos. Mas como é que a gente pode explicar isso para muitas casas que as pessoas acham que se não trabalhar vai ficar doente, vai ter uma série de dificuldades? Boa pergunta, Rui. Excelente colocação essa aí. Aliás, isso aí é um ponto de dúvida de grande parte dos médiuns, né? Porque nessa situação, muitos desses médiuns estão realmente vivendo uma situação de vulnerabilidade, né? Não estou entendendo direito alguns deles a própria mediunidade, mas vamos pensar assim, olha só. O médium, ele é médium 24 horas por dia. Ele não é médium só naquelas 2 horas da semana na qual tinha reunião mediúnica presencial. Ele era médium o tempo todo, sempre foi, enquanto médium. E o que ele fazia antes nas outras horas, fora aquelas 2 horinhas da reunião pública semanal? Ele se cuidava. Ele tinha que ter atenção, ele tinha que ter fé, ter educação, ter controle, fazer oração, ter uma sintonia espiritual positiva. E quanto à energia que você falou, realmente tem. Mas você pode trocar essa energia, pode despendê-la em outras atividades, atividades no lar com as outras pessoas, ajudando... Mesmo que não presencialmente, você pode ajudar via virtual. Quantos trabalhos virtuais aí de auxílio estão sendo feitos? Muitos, não? De cesta básica, de levar a cesta básica com toda a proteção para um ou para outro, para um centro de distribuição de cestas básicas. Enfim, tarefas para despender energias não faltam, mesmo dentro do próprio lar, né? Cuidar das coisas do lar, dos familiares, que antes a gente às vezes até não via. Isso é um ponto positivo que a pandemia trouxe, que a gente olhar as pessoas que estão ao nosso redor, né, com outro olhar, um olhar de mais atenção, né? Então, Rui, a mediunidade, ela carece de ser educada, sim. Ela carece de ser não só desenvolvida, mas educada, e esse é um momento que o médium tem para isso. Ele precisa realmente trabalhar isso e não se colocar em risco. Não é porque eu estou com a minha mediunidade aqui e eu preciso trabalhar, porque estou sentindo os espíritos tentando se comunicar através de mim, que eu tenho que ir numa reunião presencial. Muito pelo contrário. Converse com esse espírito, faz uma oração para ele, mentaliza um lugar bonito para que ele possa ser encaminhado, mentalize o seu mentor ao seu redor, faça uma oração a Jesus, a Deus, encaminha, faça o seu trabalho dentro da sua condição e tenho certeza vai funcionar muito bem. O Domingos, o pai do Rodrigo, ele colocou aqui para mim uns gráficos para mim aqui, ele colocou no particular, né? O gráfico, aquele gráfico, né, redondo, que tem recuperados, ativos e mortes, né? Aí ele falou, é a situação do Brasil até ontem. A situação do Brasil até ontem, a curva de ativos está caindo. Cada dia a curva de ativos está caindo, né? E e recuperados subindo, já está inclinando aí, né? Bem, aí colocar a média de recuperados no mundo é 79,92%. E no Brasil já chegou a 84%. E esse número só melhorou depois da flexibilização. Por que que ele colocou isso? Ele colocou isso aqui, que isso é essa média, o que está acontecendo no Brasil, serve de base para a gente retomando os trabalhos, para a gente retomando não só os trabalhos, qualquer tipo de trabalho. O que mostrou no Brasil até agora e no mundo foi que a verticalização, aí, o confinamento mesmo, só aumentou a gente doente. A partir da hora que você começou a soltar as pessoas, está diminuindo ao invés de estar aumentando. Eu estou torcendo para diminuir, porque nesses finais de semana, o que nós vimos de gente na praia, né, é um absurdo, né? Eram os absurdos que já existiam antes. Do jeito que tem gente na praia que eu vi, eu não vou nem sem pandemia, quanto mais com pandemia, né? Mas é importante esses dados para a gente saber, olha, vamos começar a não se expor, mas e diminuindo o medo um pouco, tirando Mas viu, Jorge, tinha também umas autoridades que estavam dizendo que o Brasil ia chegar a mais de 1 milhão de mortos, e não chegou, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas previsões, com uma série de coisas, porque, na realidade, morreu-se muito mais gente com a febre amarela, com a peste bubônica, nas guerras, né? Do que aqui no Brasil, com 138 mil, quase 140, e não chegou naquele 1 milhão que muitos pessimistas tinham previsto, né? Não, a quantidade de pessoas, esquece da pandemia no Brasil. Essa semana eu vi a estatística. A quantidade de pessoas que morreu em 2018, 2019, 2020 é a mesma. Sim. Mesmo tendo a pandemia, a mesma quantidade de pessoas que está morrendo. Mas aí, tem gente que mais que morreu de uma coisa, mas não morreu de outra. Mas fica uma pergunta, se nós não tivéssemos feito essa reclusão que nós fizemos, teria chegado a 1 milhão? Não, eu tenho certeza que se a flexibilização tivesse sido vertical e não horizontal, não chegaria no que chegou. Era então, bem menos. Não sabemos. Os números estão mostrando. Todo mundo que ficou trancado, ficou trancado, confinado, alguém levou para lá, para casa da pessoa. Está comprovado isso aí. Enfim. Todos os lugares. Não. Só saberemos na próxima pandemia quando fizer a verticalização, mas eu não sou contra a verticalização, não é isso, Jorge. O que eu estou dizendo é, a previsão do Rui e essa previsão de analistas é, se nós não tivéssemos a tecnologia que nós temos hoje, se nós não tivéssemos feito a isolamento social que nós fizemos, se todo mundo tivesse ficado em casa, na minha opinião, teria chegado a um passado de 1 milhão. Ah, exatamente, mas é isso que eu estou falando. Você falou de um jeito, eu respondi diferente, mas é a mesma coisa. Olha só que besteira. Entendeu? A comunicação. Então... Mas vamos voltar para o nosso assunto. A reclusão foi mal feita, distanciamento foi mal feito. Exato, planejamento mal feito. Também, é verdade. Desde o começo, não estaríamos com 7 meses, não. Eu acho que a gente já estaria lá atrás. Iniciando. Talvez a gente começou muito cedo, acho que talvez a gente começou muito cedo também. Então, acho que, assim, eu não sou contra a verticalização também. Tá? Esse é o ponto. Temos perguntas dos ouvintes, mas vamos para o intervalo? Eu acho melhor a gente ir para o intervalo e depois a gente vem com as perguntas? Vamos sim. Vamos lá. Aí tem pergunta da Valéria, do Daniel Rosa, aqui de Goiânia. Tem participação da Rosilma, do Paulo Quintanilha, a Fernanda Cassol está aqui ouvindo também, a Beatriz lá do programa Seja Mais Feliz, toda sexta-feira de manhã, não percam, comentando aqui também conosco, tem bastante participação. pessoal está gostando do tema hoje. Então, vamos pro intervalo. Depois a gente volta, então, com as interações. Quer falar alguma coisa, Jorge? Só para você colocar a música do Ed Moreno enquanto ele está lá escutando. A música Carteiro do Céu, do Ed Moreno. Legal, beleza. Então, vou colocar aqui a música. Só vou soltar a vinheta e eu jogo a música aqui na sequência. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos tendo aí bastante participações. O pessoal está aqui comentando. Então, já vamos também aqui passar algumas perguntas já para o Luiz. Então, deixa eu só resgatar aqui. A gente tem, então, deixa eu abrir aqui no YouTube. Pergunta da Valéria. Então, a Valéria lá do Rio de Janeiro. Comentar aqui, o José do Espírito Santo também mandou mensagem. Bom dia. Mandando um abraço lá para o Gustavo e para a Irene, que deve estar escutando a gente. Então, a Valéria perguntou aqui. Os trabalhos de maca nas casas estão suspensos. A equipe mediúnica da sala de maca podem voltar ou estão sintonizados em suas casas? O que você acha, Luiz? Só um minutinho, deixa eu abrir o microfone aqui. Pronto. Oi, Valéria. Pronto. Oi, Valéria. Obrigado pela sua pergunta. Olha, essa é uma decisão da casa. A USE, ela não decide pelas casas. O que a gente fala é que as casas precisam tomar os seus cuidados, precisam olhar com carinho, com atenção, profundidade, pela questão das possibilidades de transmissão ou da questão de saúde, da higiene da saúde. Então, a direção dessa casa, ela precisa olhar esse aspecto todo, verificar os pontos de vulnerabilidade, verificar o que pode ser feito Não é? Porque não é só o passe na maca. Aliás, não importa se é na maca, se é sentado, se é de pé, o que importa é a proximidade do passista com essa pessoa, não é? O que precisa de ter de cuidado? As pessoas que vão ficar aguardando a sua vez lá fora, o que precisa de cuidado? Não é? O número de pessoas, distanciamento e tudo. Até que a gente tenha uma situação mais tranquila, do tipo uma vacina, um controle melhor da doença, a gente precisa realmente tomar cuidado. A gente está vivendo uma pandemia e a gente tem que ter cuidados para a pandemia mesmo, né? E nós somos responsáveis pelo que a gente faz. Então é isso que eu recomendo mesmo. Luiz, só pegando o gancho aí da Valéria, da pergunta da Valéria, que a Valéria lá no Pai Bem, lá, ela faz o trabalho tem trabalho de cura, né? Então ela atende as pessoas na maca lá. Então deve estar com dificuldade mesmo lá no Rio de Janeiro. E eu falo assim também pela casa da Marcela. Por exemplo, a casa da Marcela, a gente toca nas pessoas. Então no passe de cura, põe a mão nas pessoas. E entra um monte de gente, é um monte de passista, é 3 passistas em cima de cada pessoa, digamos assim, em cima, não é na maca, é sentado, mas toca na pessoa, entendeu? Então, não dá para botar um trabalho desse. Sinto muito, mas não tem eu jeito. Eu acredito que não mesmo, né? Jorge. É? Eu toque. Qual é a limpeza que você fez na sua mão? Aí você vai, o que eu digo aqui até para minha sogra, né? A minha sogra, ela sempre fala assim, mas eu preciso voltar, visitar, conversar, aí na reunião e tal. Olha, a doença ela não vai se passar de uma forma tão abrangente. Ela vai se passar de uma pessoa para outra num deslize pequenininho. Pequeno deslize. Vamos supor, tudo bem, os médicos estão lavando a mão, estão tocando nas pessoas com mãos lavadas, etc. e tal. Um dia que uma pessoinha esqueceu ou não lavou direito a ponta de um dedo que está contaminado, ela será o suficiente. Daí nós somos responsáveis. Então, e lá na casa da Marcela, nós temos um dos trabalhadores, um dos passistas de cura, que é médico. Ele falou, a segurança é só depois da vacina. Né? Então, tanto do lado nosso espiritual, como do lado científico, digamos assim, o conselho dele é só voltar aquele tipo de trabalho depois da vacina. Então, você pega na maca, por exemplo. Poxa, entra uma pessoa e deita na maca. Aí, outra pessoa que vier, você não pode deixar deitar ali. Você tem que higienizar tudo e tudo, e todas essas coisas. Aí, num deslize desse que você está falando, pode acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Agora, o que a gente tem que deixar claro também, Eduardo, é que não existe proibição, né? Porque, às vezes, a gente fica falando, a pessoa está proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Porque você já falou isso, não tem nada proibido. Tem que ser precavido. Se a pessoa achar que está precavido, está fazendo tudo certinho, com toda a segurança, tudo, ela se exime da culpa. Pode ter responsabilidade até, mas porque uma pessoa que vai no centro espírita, que recebe um passe no centro espírita, depois ela pega coronavírus, ela não pode alegar que ela pegou no centro espírita. Ela pode até dizer, mas ela pode ter pegado na hora que ela foi da casa dela para o centro. Ela pode ter pegado em qualquer lugar. Jorge, você lembrou uma coisa aí que é importante, Jorge, porque as casas espíritas são instituições da sociedade, então a gente tem que olhar as leis do local. A Valéria é do Rio de Janeiro, ela tem que verificar qual é a situação municipal do Rio de Janeiro, o que o Rio de Janeiro está liberando ou deixando de liberar. São José dos Campos tem que ver o que está liberando ou deixando de liberar. Eu sei que já está meio que liberado porque está em fase amarela, né? Mas fora isso aí é o primeiro passo. O segundo passo é a responsabilidade social da casa espírita, com certeza, e os cuidados e as vulnerabilidades. São pequenas coisas que podem acontecer uma coisa errada. Do tipo, você tem uma maca, aí você põe aquele papel e diz assim, o papel está aqui, a pessoa tira o papel, coloca o outro, mas aquele papel ele se rasga, ele enruga, a pessoa toca na parte de plástico lá da maca, né, de napa lá, e aí vem a outra e toca também e leva na roupa, aí a roupa entra em contato com o outro que está lá fora, enfim, existem tantas coisas que o melhor mesmo é a gente aguardar. E trabalhos de cura espiritual, eu já sei que tem gente, viu, Jorge, fazendo isso pela internet também, porque se você procurar, tem várias pessoas fazendo irradiação, recebe o nomezinho, entra numa agenda, A pessoa fica lá preparada na casa dela, né, deitadinha, com um copo d'água do lado, faz uma oração, faz um evangelho naquele horário, e os médiuns que trabalham esse processo de cura fazem a oração. O pessoal de Matão, acho que está fazendo assim, e deve ter outros fazendo mais ou menos parecido, eles fazem a oração de lá, leem os nomes, fazem as suas irradiações a essas pessoas que estão preparadas e elas recebem, né? Eu vi pessoas que fizeram isso e sentiram sendo tocadas, como se tivesse uma entidade tocando o corpo delas enquanto elas estavam fazendo essa, estavam em casa nesse momento de oração de um trabalho de cura desse tipo. Então, a gente precisa ter confiança na espiritualidade. E é isso que é importante. E ter cuidado, né? É, e já existia antes da pandemia muitos trabalhos à distância. Assim, Tupiara, né? Tupiara, no Rio de Janeiro, já faz isso há mais de 30 anos, viu, Jorge? É. Aqui no Ismael a gente faz também, né? Tem um trabalho à distância também. Diga, Carlinhos. Nós estamos fazendo o trabalho de socorro virtual também às terças-feiras. Nós fazíamos às quartas, como nós voltamos o trabalho presencial das quartas-feiras, a espiritualidade pediu que nós voltássemos a fazer o trabalho de socorro virtual, passamos para terças-feiras. Então, nós fazemos o trabalho e as pessoas estão dizendo que estão tendo resultados positivos nisso. Legal. Rodrigo, tem mais alguma pergunta aí? Tem sim. A gente tem aqui participações. Então, o Daniel Rosa, lá de Goiânia, ele perguntou: Luiz Eduardo, o que as redes sociais espíritas nas transmissões online significa a um trabalho mediúnico acessível, popularizado? E também os grupos de WhatsApp, na difusão da doutrina espírita inclusiva. Não sei se ficou claro. Olha, eu não sei o que quer dizer um trabalho de reunião mediúnica popularizado. Se for, por exemplo, transmitir a reunião mediúnica, eu não acho que seja uma coisa boa, porque reuniões mediúnicas, a gente já aprendeu que elas devem ser privativas. Porque os médiuns, eles estão ali e os espíritos estão falando através deles, muitas vezes existem várias interpretações erradas que podem acontecer. Né? A gente já assistiu reuniões públicas mediúnicas, onde um espírito virou e falou para uma mulher grávida que estava assim na terceira fileira. O médium falou: você é grávida aí da terceira fileira, seu filho foi o seu algoz da vida passada. Isso é péssimo. A gente tem que ter um controle muito grande disso e por isso é que as reuniões mediúnicas são privativas. E não adianta a gente querer, às vezes, falar assim, o que foi que aconteceu na reunião mediúnica? O que falaram do meu caso? Porque a gente também não tem 100% de certeza se aquele caso que foi falado lá é se referir àquela pessoa. A gente está trabalhando com amor na reunião mediúnica, ajudando a espiritualidade junto aos espíritos que precisam, E as pessoas precisam guardar a sua fé no coração daquelas que estão pedindo, que estão necessitando de auxílio e fazer o seu trabalho de evangelho no lar, de prece, de estudo, que é o que mais importante. Agora, popularizar uma reunião mediúnica, será que ele quis dizer passar ela pela internet enquanto está ocorrendo? Se for isso, não acho que seja uma boa, não. É interessante, Eduardo, que médio, quando ele quer aparecer, ele faz isso. Quando ele quer dominar a pessoa, ele acaba fazendo isso. Acaba arrumando informações, cria informações para dominar a pessoa. Aconteceu um caso conosco lá na AME, que tinha um cidadão lá, né, que estava fazendo isso. Daqui a pouco, quando nós vimos, estava cheio de gente só querendo tomar passe com ele e querendo fazer atendimento fraterno só com ele. Porque cada um que ia, ele criava uma situação diferente. Ele inventava uma história. Né? Uma pessoa chegou desesperada para mim, uma menina, uma menina perto de mim, né? Que era uma mulher casada já, mas dizendo que estava desesperada, que a sogra dela estava perseguindo ela. Tudo que estava acontecendo na vida dela era culpa da sogra. Eu falei: mas quem falou isso para você? Ela falou: foi fulano de tal, eu estive aqui semana passada, falou que ela é minha obsessora encarnada e ela está me perseguindo. Aí eu falei: é mentira dele. Falei: é mentira dele. Ela falou: mas ele é seu colega, trabalha aqui. Falei: mas ele é mentiroso, ele é muito mentiroso. E não tem nada te perseguindo, pode sair, pode voltar tranquilo para sua casa, que não tem nada te perseguindo, ele quer aparecer. Aí nós fizemos uma reunião, levamos o nome dele para desobsessão, ele achou que era só ele que conseguia ver Jesus Cristo, que a gente não conseguia ver, por isso que a gente estava com inveja dele e acabou indo embora da casa. Né? É, então, Jorge, só muda de endereço, já... Jorge. Já aconteceu muito parecido com a gente isso que você falou. Só que não era Jesus Cristo, a pessoa dizia que via Nossa Senhora. Mas aconteceu igualzinho. Então, tem umas perguntas aqui também. Pode ir perguntando, Rui, Rodrigo. A Ludmilla entrou aqui. Acho que é a Ludmilla de Jacareí, né? Pessegate. Deve ser. Ah, então tá. Então manda um abraço aí pro pessoal de Jacareí. Então, aí grande Jacareí. Da grande Jacareí. E a Ludmilla fala, manda bom dia. Gostaria de saber se não é temerário fazer vistas grossas com alguns templos religiosos, quando a ciência afirma que negar a pandemia é uma porta para uma segunda onda. O que pensam, né? A Irene aqui te comentou também que na Europa estão voltando os casos agora com a flexibilização. Então, tem a ver, né? Vista grossa, essa questão das casas espíritas e dos espíritas, é aquilo que eu falei, o movimento espírita não deve ser paternalista, ele não comanda as casas espíritas. No tipo, a USE não comanda as casas espíritas, ela sugere. E a USE é formada por representantes das próprias casas espíritas. Então, quem sugere as casas espíritas são as próprias casas espíritas. Então, não existe essa questão de vista grossa. Ela perguntou se é responsabilidade se seria, de cada um. Se não seria temerário, né? Então, eu acho que ela vai de acordo com o que você está dizendo. É temerário, com certeza é temerário. Mas é uma questão da organização, da coordenação da própria casa espírita de olhar as coisas, porque recomendações existem, né? Nós temos recomendações de Jesus, recomendações da codificação kardeciana, recomendações dos livros dos espíritos que vieram falar através do Chico, nós temos um monte de recomendações, mas a gente segue elas? Isso que está aí é que posa a nossa responsabilidade e seremos responsáveis pelo que a gente faz, conforme aquilo que a gente lê, que a gente aprende, que a gente vê que é o certo, né? Então, Eduardo, eu penso assim, nós seremos responsáveis se nós formos irresponsáveis. Isso mesmo. Certo? Porque o que acontece? As normas estão aí para serem seguidas. As normas já foram ditadas. O que você tem que fazer para ter um trabalho no centro espírita? Você tem que ter álcool em gel, você tem que ter medidor de febre, você tem que ter distanciamento das pessoas e todo mundo tem que usar máscaras. Né? E um número limitado de pessoas de acordo com a metragem que tem no ambiente. Se você está fazendo isso, você está seguindo tudo certinho. Então não tem nada errado. Está tudo certo. Agora, se você for abrir sem essas precauções, aí sim nós estaremos sendo culpados. Aí a gente tem responsabilidade. Agora, o que nós dissemos aqui, você principalmente, foi que certos trabalhos não convém voltar. Porque se voltar certo trabalho, aquele trabalho corre mais perigo, como nós falamos do trabalho da casa da Marcela, que os médios acabam tocando nas pessoas, e um atrás do outro. São 200 pessoas para a gente dar passe ali com toque. Então, quer dizer, é impossível, sinceramente, voltar com o trabalho. Opa! Acho que desconectou. Bem, opa, voltou. Tem trabalhos à distância também. Bom. A minha pergunta foi em relação à equipe mediúnica da sala de maca. Algumas casas estão com reuniões privadas mediúnicas com número menor de médios, fora de riscos e tomando todos os cuidados. Acho que essas reuniões são importantes. Com certeza, Valéria, nós falamos isso aqui, que antes dessa liberação, por exemplo, a própria AME, o próprio Anjo Ismael aqui que a gente trabalha, continuou só com os médios lá dentro da casa, fechados, trabalhando, com número reduzido também, com distanciamento, usando máscara, todas essas coisas. Sem nenhum público. Não pode parar. Eu penso que não pode parar. Mesmo que você não tenha pessoas, tem que ir. É igual o trabalho social. Olha o trabalho. Trabalho social é importante tanto quanto o trabalho espiritual. E o trabalho social aumentou. Todas as casas aumentaram o trabalho social. As casas que distribuem. A casa da Marcela, a gente distribuía 50 cestas, passou para 100. Eu vi casos aqui, a Marlene do Sérgio Santos, estava falando que lá no Carlos Bacelli aparecia 20 pessoas na porta do asilo para p- pedir comida, para pedir. Não pessoas que já estão lá dentro da casa de repouso. Aparecia 20 para pedir comida na hora do almoço. Agora está aparecendo 60 para pedir comida na hora do almoço. Então, o trabalho social aumentou. E o trabalho social, sinto muito. Não tem jeito de fazer um trabalho social sem pessoas, sem reunir. Você não consegue montar sem cesta básica com uma pessoazinha só. Você tem que juntar um grupo e fazer tudo isso com todas as precauções. E na hora de dar essa cesta para as pessoas também com todas as precauções. Então, você vê que tudo é questão de coerência. Tudo é questão de coerência. No meio da pandemia, no alto da pandemia, nós não paramos com... Nenhuma casa parou com o trabalho social. Ela continuou. Sim, é verdade. Eu tenho visto isso mesmo, Jorge. Mas a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Veja bem, a prefeitura diz que é uma pessoa para cada 15 metros quadrados, né? Pelo que falou aqui em São José dos Campos, não é isso? E não, você... acho que não. Não é? 15 metros quadrados? Não. 15 metros quadrados aí é muita coisa. É menos. É 2 metros para esse distanciamento um da outra. Então é bem mais. Né? Ah, não. No comércio. Bom, então, que seja assim, 2 metros, né? Você tem um salão que cabe 100 pessoas, você vai reduzir para que possa caber uma pessoa a cada 2 metros. Mas tem um corredorzinho que vai até o salão. Olha só. O que eu estou querendo dizer? Olha os cuidados que a casa tem que ter. Nesse corredorzinho, as pessoas se às vezes se aglomeravam ali para dizer bom dia, boa tarde, boa noite e se abraçar, e elas tinham esse costume, e esse costume está represado. Quando você abrir, o que, que vai acontecer quando alguma coisa está represada? A gente precisa pensar nisso. Né? Quando você abrir, essas pessoas vão para lá e vão falar assim, olha, eu confio em Deus, eu vou te dar um abraço porque eu estou com saudade, e assim vai abraço e abraço e abraço. E a casa espírita é responsável. Então, o controle das pessoas não é uma coisa fácil. A gente precisa refletir sobre isso. Agora, por exemplo, a gente tem que pegar o exemplo dos outros. Quando abriu a Igreja Católica e os templos evangélicos, todos já abriram de cara. A Igreja Católica lá com senha. Então, a pessoa liga para lá e agenda. Então, só pode ir aquele número de pessoas. Se só pode ir 50 pessoas entrar na igreja... Aquelas 50 pessoas recebem a senha, recebe ela agendou, vai estar com o número dela lá, chega lá, ela entra naquele dia. Então, o espírito é muito acomodado, sinto muito, nós somos muito acomodados. A gente pode fazer coisas assim, mas tem outras coisas acontecendo, Jorge. Um templo que tem aqui do lado de casa, né, eles já fizeram diferente. Ele estava lotado de gente até... Está errado. Aí vira festa. Tem uma passada até para ver lá o que estava acontecendo. Muitas pessoas sem máscaras que estavam lá no meio. Então, a gente precisa ver de um lado isso, do outro lado esse controle por senha legal aí. A gente precisa se colocar de forma responsável sobre isso. Tem templo aí que a gente sabe que Jesus ficou operando o tempo todo, que é uma gritaria danada. Agora, com esse negócio de pandemia, se lotar de gente, Jesus vai ter que operar muito mais, né? Porque vai ficar gente doente uma atrás da outra. Essa aí é a irresponsabilidade. Porque a gente não pode ficar achando que o poder público tem que fiscalizar tudo e vai dar conta de tudo, que não vai dar conta. Vai a autorresponsabilidade e a responsabilidade da instituição. Agora, tem uma coisa interessante dentro da doutrina espírita. Por que a doutrina espírita é mais tranquila? Porque a gente não pede dinheiro para ninguém. Aí a gente não se preocupa muito da pessoa aí no centro, porque a gente não está querendo que ela vá no centro para dar dinheiro para a gente. Não existe isso em centro espírita nenhum. É verdade. Né? Como não existe isso, a gente toca o trabalho tranquilo. E tem um relato interessante aqui da Silvana, Sil, lá de Dourados. Ela deve estar ouvindo aí pela rádio Portal da Luz, né? Depois ela comenta aqui pra gente. Ela fala, bom dia, a Casa Espírita é um hospital e nesse momento tem muita gente perdida sem encontrar socorro. Depressão aumentou. Isso é verdade, né? E ela falou, aqui em Dourados tem uma Casa Espírita que está atendendo presencialmente mediante agendamento prévio para conversa fraterna, orientação aos mais necessitados. Olha que interessante. Exatamente. Legal. Eu recebi minha água fluidificada, eu vou tomar agora aqui, tá? Ah, tá. Ele tinha que mostrar isso, né? Uhum. A caneca transparente. É espiritual, minha caneca. É a caneca... Não, espiritual. Levanta aí de novo para a gente ver a caneca. É a caneca espiritual. É, minha espiritual. E deixa eu... Tem mais uma pergunta. E aí não tem água, só tem fluido. É só fluido. Você está tomando passe. Olha lá. É água fluida. Vamos voltar para o nosso assunto, isso. Jorge? Rui, eu acho que está na hora de ir para o intervalo de novo, não está não, Rodrigo? São 9h18. Nossa, tá, senão a gente perde a hora aqui. Sim. Não, e o momento de gabarito também, né? Também, legal. Vamos para mais intervalo? Tem mais algumas pessoas aí para você falar? Tem, acho que o Luiz responde rápido a pergunta da Irene, lá do Espírito Santo. Legal. Ela fala que manda bom dia, amigos queridos vivencianos. Hoje o tema será muito bem interessante e polêmico. Aqui em Santos, alguns santistas e turistas já estão abusando nessa flexibilização essa semana. Aumentou casos e mortes. E ela falou o seguinte: sinceramente, estou mais esclarecido, estudando mais com as lives do que antes, que por problemas particulares não podia ir ao centro. Ela disse para ela, melhorou muito. E ela perguntou aqui, o que o mentor da casa espírita recomenda para os trabalhadores da casa? Não sei se isso é muito específico, né? Eu posso falar, Eduardo? Pode falar. Porque o... Irene, existe uma coisa assim, muito interessante que a gente tem que ser bem claro nisso. Quem cuida de plano espiritual é espírito, quem cuida de plano encarnado somos nós. Boa palavra. Né? Essa é uma coisa que tem que ser desse jeito. Agora, com certeza os mentores espirituais aconselham. Por exemplo, na casa da Marcela, a Marcela, tanto para a Fernanda, que é a mãe dela, que é a principal médium que recebe a Marcela, como eu tenho muita afinidade com a Marcela, já escrevi aí 3 livros falando da Marcela, desde o começo da pandemia que ela começou a me abordar e falou, vamos para o trabalho virtual, Jorge, tem que ser o trabalho virtual, vai dar para a gente fazer, vai ser o trabalho virtual. Ia conversar com a mãe dela também, trabalho virtual. Aí quando eu ia conversar com o Fernando falou, não, tá comprovado, ela está pedindo para mim, está pedindo para você, aí nós bolamos o trabalho virtual. Agora, Eduardo, qual a sua opinião? Os cursos realmente aumentaram o número de pessoas. A gente tem conhecimento de cursos que antes tinham assim 20, 25 pessoas na sala, e agora na versão virtual elas às vezes até chegam a 40 pessoas na sala. Né? Os cursos que a gente estava dando, eles estão bem fixos e as pessoas não estão deixando de ir, porque antes tinha esse problema de deslocamento e agora não tem. Né? Então, ela não precisa não gastar um tempo para ir até lá e depois um tempo para voltar. Ela já está em casa quando acaba o curso, não é verdade? Então, e a questão dos mentores é o que o Jorge falou. O certo é que os mentores cuidam das partes espirituais e os vivos, os encarnados, cuidam das partes do plano físico. Se o mentor quiser falar sobre as coisas do mundo físico, alguma coisa a gente precisa refletir sobre isso aí. E recomendações que às vezes intermeiam essas coisas, elas são sempre bem-vindas, mas precisam ser analisadas com certeza, né? Porque às vezes entre uma coisa, uma palavra e outra, tem alguma que a gente precisa descartar. Tem gente por aí que fica usando mentor de muleta, né? O Rui sempre fala sobre isso, fica usando mentor de muleta. Tudo foi o mentor que falou. O presidente da casa, a diretoria da casa, quer tomar uma atitude e não tem pulso para tomar, fala que foi o mentor que apareceu e o mentor falou que era para fazer isso ou fazer aquilo. Então a gente não precisa fazer nada. Mas viu, Jorge, isso daí justamente o que falta para essas casas é estudo. E quando a gente fala que a pessoa tem que estudar, tem muita gente que torce o nariz, acha que tudo isso é bobagem. Mas sem um estudo na casa espírita, essas coisas ainda prevalecem, né? Você fica mais no mundo da superstição do que da realidade, porque Kardec foi muito claro nas suas afirmativas, os espíritos que ajudaram Kardec foram muito claros. O que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. Isso o próprio, o grande amigo nosso, Paulo de Tarso, já falava, né? Isso há 2000 anos atrás já dizia essas coisas, o que é da carne é da carne, o que é do espírito. Lembrando que o Livro dos Espíritos, o nome Livro dos Espíritos, não é porque foram os espíritos que mandaram o livro. O Livro dos Espíritos é para todos os espíritos, inclusive para nós, encarnados. Nós somos espíritos. E somos espíritos também, né? O Livro dos Espíritos é para os espíritos, então é para todos. Porque tem gente que pensa, o Livro dos Espíritos foi porque os espíritos que fizeram, já olha com a cara meio de lado, achando que foi porque os espíritos fizeram. Não, o livro foi feito para os espíritos. Estejam encarnados ou desencarnados. E não só para espírita, né? Espírita também é a minoria, né? Espírita, é outra coisa interessante também, né, Rui? O mundo espiritual está composto de espíritos e não de espíritas. Espíritas é a minoria. Tem pouco aqui, vai ter pouco também no plano espiritual. Vai ser só nós, quando a gente desencarnar, se encontrar com espírita por lá. Dependendo de onde a gente for parar, a gente não encontra com nenhum. Mas a gente encontra muito do que está no livro dos espíritos, dentro do espiritismo, por aí, sem o rótulo espírita, não é? Novelas, filmes, livros, outros. Se a gente sair desse mundo com rótulo espírita, a gente começa a ver que tem muitas outras coisas acontecendo que são bem coerentes com a doutrina espírita. Músicas, não é? Você que é músico sabe, tem várias músicas que não são tidas como espíritas e nem por pessoas espíritas. E hoje, se a gente vai ver a letra, assim, nossa, essa letra aqui é uma letra completamente condizente com a doutrina espírita. Com certeza, com certeza. Vamos então para o intervalo? Vamos lá. Vamos com qual música dessa vez? Põe o livro dos espíritos aí com cancioneiro espírita. Legal. Então, vamos então, e na sequência a gente vai com o momento de Gavalho também. A gente pede para o Luiz comentar, já está acostumado também. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan, levando o evangelho através da música. Num cantinho da minha estante, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Esse é o momento Gigavale, o momento espírita, e a gente vai colocar aqui agora o momento para o Luiz comentar aqui pra gente. Então a gente vai colocar aqui o momento Conecte-se. Dar atenção para as pessoas. Então, aí a gente pede pro Luiz comentar aqui para a gente. Conecte-se. Primeiro ela encontrou a lua. Descoberta fabulosa. Conectou-se com ela.

Tá, o Carlos tinha me avisado aqui também, o Wes tinha me ligado. É, eu vi aqui que o Ari tinha mandado mensagem, a Sônia, o Rogério Copo, o Cláudio lá de Uberaba. Então a gente pede para passar para outro YouTube, tá? Já me deixei o link aí para vocês no comentário e ir para o outro YouTube, tá bom? É um outro, no mesmo canal, só que é outra transmissão, tá bom? Por isso que a gente não estava vendo a mensagem de vocês. Então vamos passar aqui para o Eduardo para comentar para a gente esse momento, o momento espírita. Oi, conecte-se. No livro dos médiuns, ele diz que a rigor somos todos médiuns. E quando a gente percebe que existem aqueles médiuns que são mais ostensivos, que vão para as reuniões mediúnicas, ou que trabalham no movimento espírita com a mediunidade, psicofônicos, psicógrafos, etc., na verdade, esse é um pequeno grupo, porque a maior parte somos todos médiuns, e esses médiuns se conectam como uma grande rede de contato, que a gente percebe essa rede pelos sentimentos, que é aquilo que foi falado aí, o amor, o coração. Quando você está num ambiente e tem alguém triste, você sente isso em você, você se comove com aquela pessoa, você vai para junto dela para compartilhar, para ter empatia com ela. Isso. Quando você está num lugar onde tem uma pessoa irada, você sente essa angústia em você, você às vezes até fica irado também, se você se deixar conectar com esse sentimento. Então, essa mediunidade é uma mediunidade porque somos todos espíritos, como o Jorge aqui estava falando, e todos nós somos interconectados, não só convivendo com aqueles, mas de uma forma geral, com a cidade, com o país, com o planeta todo, com os que estão encarnados e desencarnados, a gente está plenamente conectado, né? Uma pergunta do Livro dos Espíritos diz que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente pensa. Por quê? Porque estão conectados. Porque essa conexão é muito abrangente. E a gente precisa cuidar, muitas vezes, dessa conexão para que ela possa vir de nós para os outros de uma forma amorosa, de uma forma mais pacífica, tranquila, levando o bem, levando o bom para essas pessoas, né? E tomar cuidado com as conexões que vêm, que não têm essa mesma conotação, para que a gente não as absorva, para que a gente não as retransmita da maneira como vieram, né? Então, a conexão, ela é, sim, uma dos fenômenos da natureza entre as pessoas que a gente vai descobrir, que a ciência vai descobrir, que nos move no dia a dia. Legal. Vamos encerrar? Vamos sim. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita. E estamos aí com dois YouTube pela primeira vez ao mesmo tempo no canal do Vivência Espírita. Então a gente pede desculpa aí para o pessoal que mandou mensagem, mas a gente não perdeu não. Tem a pergunta aqui, eu vi aqui o Ari, o Eduardo Solano mandou bom dia. O Ari mandou bom dia, queridos vivencianos, ao entrevistado de hoje, Luiz Eduardo. Ouvir o Vivência é uma bênção e falar sobre mediunidade é desenterrar um assunto tem sido quase proibido em alguns lugares. Parabéns a todos. O Kleber Palma, Elmice Monsores, o Rogério Copo, que está sempre conosco aqui ouvindo também, o Arnaldo Alpino, do programa Prosa Criativa, que vem aqui na sequência, 10h30. O Claudio Wood lá, diz que o Lar Espírita Pedro e Paulo está assistindo o programa. Te agradece aí. Manda um abraço aos ouvintes lá de Uberaba. Ah, quem entrou aqui também e fez a pergunta foi o Aécio, né? Ele falou, a Sônia falou, acredito que não haverá comodismo em retornar presencial e concordo que falhamos em não preparar adequadamente os jovens desde a mocidade para estar à frente dos trabalhos de assistência espiritual. Não temos um botão para desligar a mediunidade, necessário realmente utilizar nas orações, vibrações diárias, acredito que estamos orando dentro dos lares, muito mais do que antes. Então, essa foi a Sônia lá do programa Saúde e Bem-Estar. E o Aécio deixou uma pergunta aqui para o Luiz. Com essa pandemia em que muitas casas espíritas estão fechadas, pode estar havendo trabalhos mediúnicos que não condizem com o verdadeiro contato com a espiritualidade? Dentro das casas espíritas, trabalhos mediúnicos que não condizem com... Você pode estar havendo trabalhos mediúnicos que não condizem com o verdadeiro contato com a espiritualidade. Olha, eu não sei. Os trabalhos mediúnicos, eles precisam ser programados, dimensionados e orientados de forma correta e séria, como recomenda o Livro dos Médiuns. Você precisa de ter sempre o foco na espiritualidade superior. A oração é um meio de contato, de solicitar o apoio da espiritualidade amiga. A seriedade com que você conversa com os espíritos, não estou falando sisudez, eu estou falando seriedade no sentido de que eu estou levando a sério, eu estou sendo empático com ele, eu estou sendo amoroso com esse espírito, eu estou compreendendo ele como um ser igual a mim, né? E isso é que faz a comunicação mediúnica, a reunião mediúnica ser uma boa reunião mediúnica. Depois você faz uma avaliação, porque tudo precisa ser avaliado para ser renorteado caso precise, né? Todos os textos que venham de uma reunião mediúnica precisam ser analisados, avaliados criteriosamente, conforme a doutrina espírita, né? E para saber se aquele conteúdo não vai causar mais prejuízo do que benefício, né? E então, isso que é a reunião mediúnica conforme a doutrina espírita nos recomenda. Agora, se é isso que você está perguntando. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa muito interessante. Reuniões mediúnicas, elas não são um privilégio só de quem está encarnado, não. Elas ocorrem até no mundo espiritual. Se você pegar o livro Nas Fronteiras da Loucura, tem lá um exemplo perfeito de uma reunião mediúnica que começou na casa espírita, encerrou, e depois os médiuns, durante o sono, retornaram à casa espírita e continuaram a reunião mediúnica já lá do lado do mundo espiritual. Então, hoje, por exemplo, você está pensando assim, eu não participo de reunião mediúnica, a casa está fechada. Será? Porque se você tiver uma condição legal na hora de ir dormir, se você está focado com a espiritualidade, orando, pedindo para que eles te auxiliem, talvez você esteja indo, sim, trabalhar em reuniões mediúnicas lá no mundo espiritual. Né? E elas continuam, são excelentes e continuam auxiliando e trabalhando para o bem daqueles que precisam. Então é assim, eu acredito que é a responsabilidade da casa espírita, com certeza, mas é a responsabilidade também da pessoa, do médium, que deve pautar por esses assuntos aí de forma bem superior, com prece, com orientação, né? Voltado na doutrina. O Eduardo, todos os trabalhos bem dirigidos, todos os médios conscientes da sua responsabilidade, não há interferência do mundo inferior. Ele só interfere quando há pessoas vacilando, pessoas que não têm conhecimento, pessoas orgulhosas e vaidosas, aí cria-se uma série de problemas nas reuniões mediúnicas. Então, por isso, nós precisamos simplicidade, humildade, respeito e estudo, para que nós não possamos nunca ser envolvidos por espíritos menos esclarecidos. Isso mesmo. Porque a sintonia, Rui, a mediunidade é um fenômeno de sintonia, né? Que nem canal de televisão. Quando você seleciona um canal de televisão, você sintonizou nele, você vai ver. Os outros canais estão ali, só que não estão sintonizados, não está saindo na tua tela, né? Então, se você sintonizar num canal onde está passando alguma coisa muito violenta, é a violência que você está absorvendo. Se você está passando, sintonizando um canal onde está passando uma coisa gostosa, boa, instrutiva, é aquilo que você vai estar absorvendo. Então, o médium também tem que cuidar da sua sintonia enquanto estiver no seu trabalho mediúnico, aliás, nas 24 horas do dia, para falar a verdade, né? Qual é a sintonia que você está fazendo? Isso que é o detalhe importante. O Valdeci Braulio entrou aqui e fez uma pergunta. Quer falar, Jorge? Não, eu só queria falar das pessoas que estão aqui no Facebook, que a gente nunca fala também. Pode falar. Então, primeiro, só para responder para o Aécio também, que o Aécio sabe mais do que a gente, né? Centro Espírita que está fazendo coisa errada, não depende da pandemia, não. Ele já fazia antes também. Na pandemia deve ter se aproveitado mais ainda para continuar iludindo mais ainda. E às vezes está escrito Centro Espírita aí, mas não é Centro Espírita. Centro Espírita é o que o Eduardo falou, né? Outra coisa qualquer de charlatanismo, de misticismo, de todas essas coisas, não é Centro Espírita. Pode até usar esse nome. Mas se você chegar lá dentro e for contra qualquer coisa que a doutrina fala, se tiver exploradores, se tiver querendo, gente fazendo mistificação, coisas erradas, pode ter certeza que não é Centro Espírita, mesmo que esteja usando esse nome. Então, eu tenho certeza, não preciso nem identificar, eu tenho certeza que muitos se aproveitaram nessa pandemia para aparecer mais ainda, para dominar as pessoas mais ainda. Deve ter aparecido até vacina espiritual contra o coronavírus, eu não tenho dúvida. Deve ter aparecido por aí, essas coisas. Mas vamos lá. Essas casas, esses trabalhadores não têm futuro, viu? Eles, são muito assediados pelos interiores, que as casas acabam encerrando, os trabalhadores acabam entrando, inclusive, em problema de obsessão e etc. Tá? Claro, ficam dependentes dos próprios algozes deles, né? Aqui quem está no Facebook, a Adriana Silva, nossa irmã Adriana, lá do Amor e Caridade, também a Lúcia Helena entrou aqui, dizendo que a interpretação que nós fizemos aí, realmente que os mentores, que as mensagens dos mentores da casa têm que ser analisadas, e quem cuida do lado espiritual, os espíritos, quem cuida do lado material, somos nós, os encarnados. Né? A Lúcia Helena falou da caneca aqui, que a caneca é para descontrair mesmo, é para descontrair, né? Mas aí, olha lá, ela está aqui. Caneca, né? Espiritual. Para o pessoal... É virtual, né, também, que o negócio é virtual, ela tem que ser virtual. A Catarine Bartos também entrou aqui, a Maria Amélia, a doutora Aniette entrou aqui também, a Célia Regina, ela diz aqui também, temos que aguardar o momento do retorno, tudo planejado, consciente. No Centro Espírita Nosso Lar, que é o Lar de Santana, nós temos feito os estudos online e os grupos mediúnicos reunidos no dia, virtualmente, com estudo do Evangelho, vibrações aos necessitados. Graças a Deus está indo tudo correndo normalmente. Ana Cláudia Valentim, queridos, realmente os trabalhos mediúnicos fazem falta, principalmente os médios mais antigos. Difícil acostumar, falo por mim. Bom domingo a todos. A Marinette Faria, bom dia. Ela disse aqui que a filha dela está fazendo um pré-natal com o médico espiritual à distância e o resultado foi tão positivo que o obstetra não entendeu a melhora no quadro dela. Muito gratidão aos espíritos que nos dão, que não nos deixam sem auxílios. Interessante, Marinette, que você citou o tratamento espiritual, o acompanhamento espiritual, mas também a sua filha está indo no obstetra, né? Uma coisa não dispensa a outra. Mesmo a gente sendo tratado espiritualmente, não pode deixar de ir no médico, né? A Vilma Lúcia Torres, bom dia, amigos vivencianos, ótimo domingo. Vicente Teixeira também, mandando um abraço aqui. A Célia Regina Silva também, a Regina Spack, o Elos Ferrari e o Rudinei Nunes, todos mandando um bom dia para a gente. Aqui é o pessoal do Facebook. Pode continuar aí, Rodrigo. Aqui também no WhatsApp, não sei se você comentou do Silvio, falou mais uma semana começando, que ela venha com muita paz e alegria em nossos corações. E aqui a gente tem então a pergunta do Valdeci, só voltando aqui, Valdeci Braulio, ele falou, sabemos que Jesus curava à distância, sabemos também que trabalhamos com espíritos, logo questiono, será que a pandemia não irá criar uma nova forma de se fazer a religião? Aí pro Luiz. Olha, eu não acredito que seja uma nova forma. Tem muita coisa do que a gente está fazendo agora na pandemia, a gente já fazia antes, né? Passe à distância não é uma coisa nova. A gente já fazia isso, as reuniões de radiação já existiam, né? É que agora ela tem um meio virtual, mas ela vai continuar existindo, como a gente sempre fazia. Outras coisas que a gente está fazendo, como, por exemplo, passar palestras pela internet, a gente também já fazia. Então, eu não acredito que seja uma nova forma, eu acredito que vai ser enriquecido, sim, com certeza, com novos procedimentos, com mais coisas, novos meios de se fazer, mas vamos continuar fazendo como se fazia antes, E agora com esses outros que a gente aprendeu a fazer. Então, não sei se é uma nova forma. A fé é a fé em qualquer tempo, né? Mas, o Luiz, a gente tem que entender também que as pessoas, o ser humano precisa de contato, precisa conversar, precisa estar junto. Então, é necessário também que ele conviva com outras pessoas, porque a gente está vendo aí que todo mundo tem seu celular. Mas será que estão se entendendo melhor através do celular ou há necessidade daquele contato de mão, de abraço, de um sorriso? Eu acho que é muito importante isso também, mas não é também indispensável, né? Não, Rui, na verdade a gente está descobrindo pessoas que não iam para o centro ou para um curso porque tinham uma série de dificuldades. Pode ser dificuldades porque estavam dentro de um leito doente ou dificuldade particular da vida dela. Agora você vai poder lembrar que você pode dar o curso presencial e colocar lá esse curso disponível para essas pessoas e elas podem interagir no curso mesmo a gente misturando as coisas presencial e virtual, por que não, né? Disponibilizando, por exemplo, uma reunião pública presencial vai estar lá, as pessoas vão estar abraçando, mas ter uma outra virtual, por que não, né, para que outras pessoas possam participar. Eu acho que houve uma ampliação, mas que vai continuar sendo como era antes, esses abraços e beijos, quem sabe a gente está aguardando realmente porque a gente precisa deles. E o Jorge tem feito muita palestra, o Jorge é o que mais aparece aí no YouTube, percebi. É o Jorge. E a gente vê que a quantidade de pessoas que acessam, que seguem, é muito maior que se eu estivesse fazendo palestra com a Casa Espírita. Isso é verdade, né, Jorge? Não, é verdade, mas você pode ver que depois que nós começamos a fazer a palestra da Casa da Marcela, que é a reunião mediúnica nas quartas-feiras, eu deixei de fazer as outras reunião pública, eu deixei de fazer na terça-feira, na sexta-feira que eu fazia também, justamente para não acostumar demais as pessoas a só ficar online. Porque eu, quando eu falei da retomada no começo, nós temos que fazer esse pessoal voltar para o centro. A internet é um complemento e não a substituição, certo? Senão daqui a pouco nós vamos terceirizar tudo aí na nossa vida. Então não concordo com isso, não. Eu acho que a gente tem que fazer... Aí o que eu optei? Eu optei para fazer os vídeos pequenos com mensagens, né? Jesus, presente de Deus, contos e casos, que é interessante, músicas espirituais como acontece, que é ali poucas coisas. Sem você ficar trocando aquilo que você faz no centro espírita para ficar só online. Eu penso que quando acabar a pandemia, que todo mundo voltar para o centro espírita, nós devemos manter trabalhos virtuais, sim. Né? Nós devemos manter alguns trabalhos virtuais para uma pessoa que mora longe, para uma pessoa que não tem acesso fácil, você deixar disponível um trabalho, uma reunião pública, onde ela possa assistir, onde ela possa mentalizar, tudo isso aí. Mas penso que nós temos que fazer todo mundo voltar no presencial. Senão fica todo mundo acostumado, daqui a pouco... Você já percebeu nas reuniões virtuais? Eu vou fazer um apelo... Quando começar a gente voltar para as casas, para as pessoas deixar o colchão em casa. Não levar o colchão para o centro. Porque está cheio de gente vendo reunião dormindo, deitado. Entendeu? Se você está colocando a reunião virtual, que é para substituir o centro espírita, então você tem que assistir, eu penso, na minha opinião, você tem que assistir aquela reunião como se você estivesse no centro espírita, vocês têm que estar receptivo como se você estivesse no centro espírita, com todo respeito. Não é deitar no sofá com os pés para cima e pegar o celular e ficar olhando para ele. Nem ficar vendo a reunião deitado. É a minha opinião. Você está substituindo aquele momento que você não está indo no centro, mas você tem que encarar como se você estivesse no centro. A espiritualidade está vindo na sua casa dar sustentação. Então, um apelo que eu faço a todo mundo que está participando de reunião virtual, quando voltar para o centro espírita, deixa o colchão em casa. Deixa o sofá em casa, por favor. Não leva para lá, não. Né? E a gente vê isso aí nas reuniões. Isso é o que a gente vê, as pessoas que a gente vê quando elas estão na sala. Né? Na sala. Ali junto com todo mundo. Imagine os que estão só vendo pelo YouTube, só vendo pelo Facebook. Não estou falando no caso nosso aqui do programa Vivência Espírita, não, que tinha gente no começo que falava que acordava comigo e com o Rui, né? Porque começava o programa, a pessoa estava dormindo ainda e ela continuava ali deitada e escutando o programa Vivência Espírita. Isso é uma coisa. Isso é totalmente diferente de que um trabalho espírita, do que uma reunião pública, do que nós estamos fazendo. Olha, está substituído o dia tal, né, pela reunião pública. Então, a gente faz igualzinho, faz abertura, faz leitura do evangelho, faz comentário do evangelho, faz todas essas coisas como nós estivéssemos dentro do centro espírita. Então, ali naquele momento, você tem que estar participando disso, né? Mas, ô Jorge, é isso mesmo que você está falando, mas a gente precisa, e eu acho que nas reuniões que eu tenho participado tem isso aí, a gente tem um momento em que a gente inicia, que é um momento social, e depois é que inicia realmente a atividade, né? Ah. Esse momento social é porque a gente tem a necessidade de se cumprimentar, de trocar as ideias, de... falar das coisas da nossa vida, né? E a gente tem visto as coisas, às vezes, até com um pouco mais de intimidade mesmo, né? Por exemplo, a gente está vendo os cachorrinhos que cada um tem, os gatos que cada um tem, né? Às vezes teve uma reunião que o gato apareceu aqui andando em cima do teclado, apareceu que atravessou a tela aqui na frente. Né? Crianças, né? Não tem problema. Minhas estantes, as pessoas começam a ver, olha a estante do outro e do outro, né? A gente trouxe um pouco da nossa vida particular para as pessoas, o que é uma abertura fantástica. Essa conexão que falou aí, né, é isso também. Mas daí que deu a hora, agora vamos começar a atividade. Agora vamos estudar, vamos abrir aqui, vamos ver o texto do dia, vamos fazer o estudo, vamos fazer a vibração, a oração, etc. e tal. Aí a seriedade daquele momento... Ela existe, sim. É como no centro espírita, Eduardo. No começo, quando a gente chega no centro, a gente conversa, né? Ali nos átrios do centro espírita, a gente sempre conversa. Bate papo, pergunta como é que está tudo. Quando acaba o trabalho, é muito salutar depois do trabalho acabar e a gente ficar batendo papo. Na casa da Marcela, o trabalho acaba 10 horas, a gente sai de lá meia-noite, por exemplo. E aí tem um cafezinho para tomar, tem um chá. Aí tem o bate-papo, todo mundo conversando, é uma coisa que eu acho vital. Chico Xavier falava isso. Quer saber se o centro está indo bem? Espera acabar o trabalho e vê se vai todo mundo embora. Porque eu já fui fazer palestra em alguns centros espíritas que dá vontade de você pedir a chave para você fechar quando você for embora. Porque quando você acaba a palestra, você não vê mais uma alma viva ali dentro. Todo mundo já sumiu, né? Não existe coisa mais chata do que isso. Aí você está vendo, pô, peraí. Qual a união que esse grupo está? Se todo mundo quer ir embora, louco para ir embora. Né? Não tem alguma coisa errada. Aí é legal. Aí virtualmente é a mesma coisa. Começou, tem toda aquela descontração. A gente entra aqui meia hora antes. Meia hora antes você fala um monte de coisa. E depois que acaba, nossa, a gente ainda fica aqui batendo papo, conversando, intervalo piada, também, fazendo um monte de coisa. Né? No intervalo. Agora, na hora você tem que tirar o cobertor da cabeça, levantar da cama e falar, estou dentro de um centro espírita. Né? É verdade. Vamos lá, Rodrigo. Vamos então para os aniversariantes? Vamos lá. Parabéns pra você, você mereceu renascer. Olha os nossos aniversariantes aqui, só lembrando que hoje, dia 20 de novembro, quem estaria completando o ano seria o nosso grande amigo Dalmo Rangel, nosso Dalmo Rangel da Tenda de Umbanda Mãe Maria, saudoso, a gente tem muita saudade e manda um grande abraço para ele. Lá onde ele estiver, que temos certeza que ele está no trabalho constante lá. E também hoje quem está... E no podcast, viu, Jorge? Hoje também faria aniversário a nossa amiga Vera, que faleceu por Covid. Tá? Certo. E dia 20 também quem está fazendo aniversário, que nós já falamos no começo, é o nosso grande amigo aí, o Marcos Gaio Gama, lá de Santos, né? Está fazendo aniversário também, hoje, dia 20. Se a gente não tivesse medo da pandemia, né, Rui? Bem que a gente podia ir lá almoçar com o Marcos, né? Comer um peixe lá. Comer um peixe. Da Petrobras. É. Legal. É esses aqui que eu tenho, Rodrigo. Ah, tem mais aí. Fala aí, Rui. Eu, no Paulo de Tarso, do dia 21. Ah, e amanhã também, viu, Jorge? É o dia do Alzheimer, dia 21, que nós precisaríamos falar sobre esse assunto também, né? Tem o Paulo César da Silva. No dia 22, nós temos a Érica Pet. No dia 24, o Ivo, grande amigo Ivo Santanielli Júnior. E no dia 25, a nossa grande amiga que trabalha com a gente lá no podcast, a Marisete Aparecida Lesa Amaral. Legal. E aqui eu tenho alguns também. não sei se já foi falado, mas vamos lá. Então, tem o Alexandre Tomboli, marido da Célia Tomboli. Sempre, a Célia sempre está ouvindo a gente aqui também. Mandando um abraço aí para o Alexandre. É, dia 22, Evaldo Batista, do Anjo Mael, não sei se foi falado. Dia 22, tem o Rogério Leite, lá de Lorena, médio. Dia 23, Amanda Mendes, da Mocidade. Dia 24, tá dentro ainda. Dia 24, tem a Keila Freire, a Keila, lá da Sama Jorge. E dia 27, a gente fala na semana que vem. Aqui também... Então, já foi falado aqui também o Antônio Sávio Rezende, não, o Tonhão. Segunda-feira, a Tânia Márcia de Oliveira, que segue a gente aqui no YouTube, no Facebook do Vivência. Dia 23 também tem a Francine Silva, o Newton Andréa. Dia 24, Américo Domingos e a Francisca Gomes da Sena. E de sexta-feira, Jairo Machado. E no sábado tem a Nanda Bettinelli, a Mônica Pontes, Yara Dias Paz e Mônica Santos, que segue a gente, o Vivência Espírita, no Facebook. Então ele deixa aí os feliz aniversário. E vamos... Esqueci aqui do Alexandre Freitas também, está fazendo aniversário hoje, dia 20, um grande abraço para ele. E o Rodrigo, dia 25 de setembro agora... Aniversário do meu filho, Paulo Eduardo. Parabéns, filhão. Ah, dia 25. Legal. Então a gente já deixa aí um paz e alegria a todos os aniversariantes. E vamos para os sorteados, para o sorteio. Ô, Rodrigo, nós esquecemos de falar, deixa eu falar, né? Pode falar. O livro. Então, pessoal, não é melhor desculpe, sortear não. Na próxima? Era para a gente ter falado. É um livro, esse livro peraí, aqui. Peraí, deixa eu botar aí. Chico Xavier e Carlos Baccelli, amigos, né? Amigos e parceria. Não quer deixar para o próximo domingo, Jorge? Não, vamos sortear logo, né? Porque aí a gente já faz o comercial dele aqui, né? Legal. Que aí a gente faria de novo esse no livro, próximo. Esse livro aqui são livros de cartas, né? São cartas de Chico Xavier para o Baccelli. E ele separou tudo em temas, criou um tema para cada cartinha, cada bilhete, e colocou que são muitos bilhetes, tudo que o Chico Xavier passava para o Carlos Baccelli, sempre com um fundo evangélico, com ensinamento, com fundo doutrinário, né? Assunto deles, mas sempre trazendo essa mensagem importante na linguagem de Chico Xavier. Então, é lançamento novo da editora Lep, lá da editora Pedro e Paulo, Chico Xavier e Carlos Baccelli, Amigos e Parceria. Então, para vocês entrarem no site lá da editora Pedro e Paulo e podem adquirir o livro aí, esse novo livro do Carlos Baccelli, mais um, que é de autoria dos dois, porque as cartas são tudo do Chico, simplesmente o Baccelli só colocou ele no livro, né? Então, se o Baccelli separou todas as cartas, colocou no livro, então é mais um, pode constar mais um livro do Chico Xavier. Né? Perto dos 500 então, e pouco. Esse aí que a gente quer sortear agora, Rodrigo. Então, vamos lá. Então, quem foram os ganhadores do sorteio então, de hoje foram aqui. Quem ganhou o CD foi o Nobélio Davi. É só pedir para a Arlete fechar a porta, por favor. foi o Nobélio Davi com o CD. E quem ganhou o livro foi a Marinette Faria. Marinette Faria ganhou o livro, foi a ganhadora desse livro. Então basta buscar lá na livraria da Casa do Caminho. Vou pedir pro Carlos, não sei se o Carlos está com o livro ali fora, né? Então aí depois a gente leva lá na livraria da Casa do Caminho. E pode buscar lá o livro A Marinette Faria, o livro do Carlos Baccelli. E o Nobélio CD. Mesmo, quem foi, Rodrigo? O Nobélio, né? O Nobélio lá da Fraternidade Paulo de Tarso. Então a gente ganhou o CD. O CD. O CD do Momento Espírita. Exatamente. Uhum. E assim a gente já encerra, porque a gente já está avançando e tem o programa Prosa Criativa. Vai ser com quem, Arlete? Peraí, fala aí no microfone aí pra... Mente sã, corpo são. Peraí que você não apareceu aqui pra gente. Pronto, agora tá aparecendo, pode falar. Mente sã, corpo são. Vamos praticar esporte. Quem que vai ser o entrevistado? É o Júnior e a Carol. Ah, que legal. Então tá bom, então fique aí no programa, com o programa Prosa Criativa às 10h30. E a gente agradece aí também a presença de todos vocês, todos os ouvintes que entraram aqui, deixaram mensagem. Quem a gente não leu, já peço desculpa, o Erlos Ferrari aqui que mandou mensagem. Nas interações dos ouvintes que ligou pra gente, lá no, pra aqui pro Carlos, foi o Aécio que ligou aqui pra gente. E o seu Arlindo, avô da Camila, mandando bom dia a todos aqui, está muito feliz ouvindo o programa, atento às informações, desejando um ótimo e feliz domingo com muitas bênçãos e paz. Muita gratidão, abraço ao senhor Rui, Jorge, Carlinhos, ao neto Rodrigo e todos os vivencianos. Deus abençoe a todos. Agradecer aqui ao avô Arlindo, que sempre está ouvindo a gente, mandando mensagem aqui, ligando para nós. E no YouTube, a gente agradece também as participações, Rogério Copo, a Sônia, o Kleber Palma, a Érica Leandro, o Carlos também deixou aqui, a Cleide Bessa e todos vocês, José Ari Amorim, e quem eu não li aqui porventura, aqui também tem a Keila Freire, que a gente comentou do aniversário dela, a Nilde, quem mais? A Rô Costa. Tem que lembrar também da Rosete, minha tia, está fazendo aniversário essa semana, deixar também um parabéns para ela. E a Valéria deixaram aqui mensagem, a gente não pôde ler, Alexandre Freitas também, a Silvana, então a gente agradece o carinho. O Ricardo Carmona também deixou mensagem aqui, agradece a todos vocês e já convidando para o próximo domingo às 8 horas. Então, pessoal, eu vou... Rui, próximo domingo, quem teremos de convidado? Domingo nós vamos encerrar o mês amarelo, que é justamente da prevenção do suicídio, e nós teremos o Carbone, que é o coordenador do CBB aqui de São José dos Campos, e a doutora Carmela, que cuida também das pessoas com problemas psiquiátricos, problema psicológico. Ela vai falar sobre... E aumentou, viu, Jorge? Aumentou o número de suicidas... Uhum. Nesse movimento, nessa tempo de pandemia. Então, estará aqui o Carbone, que é do CBB, e a doutora Carmela, que estará conosco no próximo domingo. Tá certo. Só para encerrar aqui, Rodrigo, também, Rui, o Marcos entrou aqui de novo e falou: sim, Jorge, quando melhorar tudo, vamos comer todos juntos aqui novamente. Tá vendo? O convite está feito de novo para a gente ir lá, para a gente almoçar junto com o Marcos. Aí, lá, ó, beleza, acabar Santos. Logo essa pandemia aí. Agora nós vamos torcer mais rápido ainda para essa pandemia acabar logo, né? Nós vamos levar até o Carlinho lá também no dia. Oba! Para comer aquele peixe gostoso. Sem comer, Jorge. Jorge, para comer aquele peixe gostoso que nós comemos quando estivemos lá a primeira vez. Poxa vida, fora a grande alegria foi encontrar com o Marcos, né? É muito bacana quando a gente... Tem pessoas que a gente conhece já e não tem oportunidade de ter conhecido pessoalmente, como o Renualdo lá de Cachoeira do Sul. Nós já somos amigos do Renato, parece, da vida toda. Quer dizer, com certeza de outras encarnações, né? Mas quando a gente se encontra, o prazer é maior ainda, porque aí a gente está ali, dá um abraço na pessoa, e o Marcos foi desse jeito lá em Santos. O Wilson entrou aqui também, dizendo que concorda plenamente com o que nós falamos aqui, no sentido de, quando a pandemia acabar, continuar com alguns trabalhos virtuais para pessoas que não têm condições de ir lá. Ele falou, por exemplo, ele nunca teve a oportunidade de ir na casa da Marcela, e durante a pandemia ele, a Lígia e a mãe dele têm assistido todos os trabalhos da casa da Marcela online. Então é isso que o Wilson, nosso grande amigo Wilson, que trabalha lá no Anjo Noel, colocou aqui para a gente agora. Um grande abraço a todos vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. A música de encerramento vai ser uma música aí com Carlinhos Conceição, que vai ser Espiritualidade. Aí o Luiz, se quiser fazer um encerramento aí, já fez... Não, o Rui, deixa o Rui se despedir. E o Carlinhos, tá bom. Não, mas já falamos demais hoje. Mas um grande abraço a todos os nossos, aqueles que participam com a gente, os vivencianos, né? E também tem a caneca, tá para vender aí, né, né, Jorge? A caneca e o... E esquecemos hoje. É a caneca do... É a caneca do... Do Vivência Espírita, do Clube dos Vivencianos, né, Rodrigo? Como é que faz para entrar lá? Você coloca aí de novo no, no site do... A pessoa que quer essas camisetas aí com Chico, Kardec e Jesus, e também lá do Clube dos Vivencianos, as canecas do Clube dos Vivencianos, também as canecas assim desse jeito, aí a gente coloca aí para vocês entrarem e que quiserem adquirir, né, Rodrigo? Mas o Jorge, o Eduardo estava com a caneca igual a sua, viu? Cheia de fluidos. Isso, mas é coisa. Verdade. Também uma caneca do Chico. Vai lá, Carlinhos. Uma caneca do Chico? Como é que não vai estar cheio de fluidos? Olha aqui. Carlinhos, você encerra para nós, Eduardo? Não. Então tá aí o microfone para. É o Eduardo que vai encerrar, fazer a prece. Ah, ele que vai encerrar? Rapidinho. Né? Carlinhos só se despede. Então vamos lá, Carlinhos. Valeu. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Vamos agradecendo a família Vivenciana, ao Beto, a Derli, a Graça, ao Helder, que esteve conosco mais uma vez, graças a Deus, ao Lúcio, ao Carlos Henrique, ao Rony, ao Dodô, que compareceu agora no finalzinho aí para nos prestigiar, graças a Deus. Agradecendo também ao Luiz Eduardo, que deu-nos hoje uma aula sobre o trabalho espírita. E que possamos, mais uma vez, fazer as nossas vibrações por esse planeta, por esse povo abençoado deste planeta, pois este é um planeta hospital onde somos todos doentes do corpo e da alma, pelos hospitais, pelas creches, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos presídios, pelas casas de orações, pelos templos, pelas igrejas, pelas mesquitas, pedindo neste momento que Dr. Bezerra de Menezes estendam a sua destra sobre nossas cabeças, dando-nos esse passe abençoado, trazendo-nos a paz, a alegria e a calma em nossa alma, para que possamos iniciar uma nova semana, com realizações, com progresso e com alegria espiritual, e resgatarmos um pouco mais de nossas faltas, de nossas dívidas, agradecendo a Deus por este momento sublime e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Eduardo, agora você não precisa mais fazer a prece de encerramento. O Carlinhos já fez, percebi, né? Ele só te despede aí. Desculpa, Jorge. Não tem essa. Foi fantástico. Obrigado, Carlinhos. Desculpa, Luiz. É que me veio a inspiração e eu não foi, nem sei o que eu falei, sinceramente. Inspiração vem, deixa vir, né? Pô, me perdoa. Então, eu só vou despedir, dizendo, olha, a USE Intermunicipal de São José dos Campos, ela já tem a banca do Livro Espírita aberta lá na Praça Afonso Pena, as pessoas podem ir lá, pode pegar o seu livro do Clube do Livro Espírita. A Feira do Livro Espírita está programada para ser virtual, também as pessoas vão comprar os livros pela internet, vão lá buscar, a gente está acertando isso aí, vamos passar os detalhes mais tarde. Vai ser em novembro, e em novembro também, a partir de 30 de outubro até o final de novembro, 29 de novembro, nós vamos ter um ciclo de apresentações aos sábados e domingo, aos sábados, aliás, comemorando 120 anos de desencarnação do Bezerra de Menezes, e isso a gente vai estar fazendo em conjunto com a subsede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, aqui de São José, e a Aliança Espírita Evangélica, a USE, a FESP e a Aliança, em conjunto num movimento que a gente está iniciando essa semana, de união das três aqui na cidade de São José, em conformidade com o que está acontecendo no Estado de São Paulo, chamado Grupo Espírita Paulista. Né? E Luiz? Então a gente está aí num movimento buscando a todos levar a doutrina espírita de forma uniforme, unidos, num grande abraço. Que assim seja. Ei, Luiz, tem um ex-aluno seu querendo dar um alô aqui para você, ó. Quem que é? Ô, professor, tudo bem? Eu acho que você não lembra de mim, sou o Maurício, filho da Cândida, lá do Joséense, né? Hoje em ideia. Sim. Você foi meu professor de projeto, inclusive me ajudou muito na minha carreira aí, né? Referência para mim. Obrigado, viu, professor? Bom domingo para você. Um grande abraço. Rodrigo, está aparecendo a sua imagem, Rodrigo? Aqui não está aparecendo a imagem. O Maurício. Tá vendo, Rui? Você foi meu professor na ITEP e eu fui professor desse pessoalzinho que tá aí. Eu vi um aluno meu falando. Um grande abraço a ele e a todos os outros. E o Maurício vai fazer a técnica aqui no lugar da Bárbara, aqui do programa Prosa Criativa. Eu fico contente que saber que você aprendeu muito sendo aluno lá da ITEP e sendo meu aluno, viu? Falando do Carlinhos. Então tá bom, pessoal, não vai dar tempo da gente passar a música aqui, que a gente vai ter que iniciar o próximo programa. A gente agradece aí a presença de vocês e até o próximo programa aí, até às 8 horas. Até mais, obrigado. Pessoal. Obrigado, Luiz. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.